Graça e paz, irmãos e irmãs, da parte do nosso Senhor Jesus. A Ele todo louvor e adoração para sempre. Eu vou ler com vocês, segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3. Esse é um capítulo que trata mais das questões dos conflitos internos ali no Oriente Médio, entre Israel e as nações, Israel e Judá contra Moabe, fundamentalmente. Irmãos, irmãs, nós não sabemos quando Jesus vai voltar. E o que eu vou dizer agora não é para você interpretar mal e ficar alarmado, ficar marcando data para a volta do Senhor, porque ninguém sabe a hora em que ele vai voltar. Ninguém sabe a hora. Todos que fizeram isso erraram. E o melhor, mais prazeroso, é quando nós anunciamos a palavra e você opta por estar apegado ao Senhor pelo seu desejo de comunhão. Com livre-arbítrio, você opta por estar perto dele. Isso é sempre muito mais agradável, muito mais saboroso. Por outro lado, alguém que se propõe a ler a Bíblia com os irmãos não pode se furtar a pelo menos dizer a você que Jesus vai voltar. E muitos sinais, como a diminuição do amor, catástrofes na natureza, catástrofes nas relações humanas que propiciam guerras, que geram guerras, estão previstas como sinais que vão anteceder a volta do Senhor. Há cerca de 6, 7 dias atrás, nós começamos a um novo conflito. Há muitos conflitos em andamento na África, nem sempre divulgados pela mídia. Mídia aberta nem fala sobre isso, onde as pessoas estão morrendo todos os dias. Também há um conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Agora, um conflito mais acentuado entre Israel e Irã, com consequências que a gente não sabe exatamente onde vai dar, o que vai acontecer. Então, eu quero expor a palavra a você. E espero que a leitura da palavra ajude você a apegar-se a Deus. Volto a dizer, apegar-se a Ele pelo amor. Mas se você também tiver que apegar-se a Ele pelo fato de saber que Ele vai voltar e que coisas terríveis vão acontecer cada vez mais, então, que seja pelo menos por isso. Que seja assim. Por isso eu vou ler esse texto, como dizia, com a intenção. Eu quero expor esse texto, mais um capítulo, e esse fala do conflito entre Israel e Moabe, com a intenção de que você, exposto à palavra, apegue-se ao Senhor, porque o ama ou porque teme o que vem por aí. Amanhã também é um dia que muitos se alimentarão nas suas igrejas. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Mas nunca é demais a palavra. A palavra nunca é demais. E também há muitos que estão sem igreja, que podem, lendo esse texto, refletir nessa questão. Há muitos que estão em trabalho e não poderão estar na igreja. Há outros que, por motivos de saúde, não irão a nenhuma igreja. Então, estava tomando uma água aqui, irmãos. Então, eu quero que você ouça essa palavra, apegue-se ao Senhor por amor, apegue-se ao Senhor, né, em último caso, pela consciência de que coisas terríveis estão acontecendo e vão acontecer cada vez mais. Antes disso, leio a devocional de abertura. Hoje vou ler um texto que o pastor Paulo nos mandou, lá do Paraná, que fala sobre as oscilações no nosso humor, e depois eu partirei para o texto bíblico. Superando as oscilações do nosso humor. Será que estamos condenados a ser vítimas passivas de nosso humor? Devemos simplesmente dizer eu me sinto ótimo hoje ou eu me sinto horrível hoje? E exigir que outros vivam com o nosso humor? Embora esteja muito difícil de controlar, seja muito difícil de controlar o nosso humor, e eu acrescento aqui, haja outras razões de ordem fisiológica que interferem nessa questão. Em muitos casos que não são dessa natureza, nós podemos superar gradualmente, levando uma vida espiritual bem disciplinada. Isso pode nos impedir de agir de acordo com o nosso humor descontrolado, vamos dizer assim, quando não é nenhuma patologia. Pelo menos não no campo da medicina. Pode ser que não sentimos, que não nos sentimos bem de manhã, porque sentimos que a vida não vale a pena viver, que ninguém nos ama e que o nosso trabalho é chato. Mas se de qualquer forma nos levantamos e passamos algum tempo lendo os evangelhos, recitando os salmos e agradecendo a Deus por um novo dia, nossos humores podem perder seu poder sobre nós. O autor desta palavra é Henry Nouwen. Que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio sobre aquilo que pode ser controlado, dominado no nosso humor. Aleluia. Então vamos ler esse texto que trata sobre a matéria desse conflito que atravessa milênios, Israel e as nações ao redor. Capítulo 3, segundo livro de Reis. O reinado de Jorão em Israel. No 18º ano de Josafá, rei de Judá, Jorão, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria e governou 12 anos. Lembro a você que não acompanha todo o tempo que o reino de Israel se dividiu em reino do sul e reino do norte, tá bem? Aí fica como tarefa de casa você se aprofundar. Reino do Norte e Reino do Sul, por isso nós temos dois reis aqui mencionados. Versículo 2: Jorão procedeu erradamente diante dos olhos do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois destruiu a coluna de Baal que seu pai tinha erguido para adoração. Contudo, seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, maus procedimentos que induziram Israel a pecar, e dessas maldades não se afastou. Missa, rei dos Moabitas, tinha muitos rebanhos e pagava 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros como tributo vassalar ao rei de Israel, como um vassalo, um servo, um escravo. Todavia, quando morreu Acabe, o rei de Moabe, revoltou-se contra o rei de Israel. Naquela época, o rei Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel. Depois mandou transmitir uma mensagem ao rei de Judá, dizendo: o rei de Moabe rebelou-se contra mim, portanto tu irás comigo à guerra contra os moabitas? Pergunta ele. Ele prontamente replicou: sim, eu irei. Estarei a teu lado, meu povo como o teu povo e os meus cavalos de guerra junto aos teus. E indagou: por qual caminho haveremos de subir? Ao que Jorão orientou: pelo caminho do deserto de Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram. E depois de darem uma volta de 7 dias de marcha, faltou água para o exército e para os animais que o seguiam. Então o rei de Israel exclamou: ai de nós! Será que Yahvé reuniu-nos, os três reis, para entregar-nos nas mãos dos moabitas? Mas Jeroshafat, ou Josafá, rei de Judá, indagou: acaso não existe aqui um profeta de Yahvé para podermos consultar o Senhor por seu intermédio? Então um dos servos do rei de Israel respondeu: está aqui Elihá ben Shafat, Eliseu, filho de Safate, que como discípulo derramava água sobre as mãos de Elias. Um parêntese, irmãos, o que é essa expressão, essa figura de linguagem, essa expressão derramar água sobre as mãos de Elias? No reino de Deus, irmãos, irmãs, o maior será sempre o mais humilde. Quero reforçar isso. Se isso ficar hoje guardado no seu coração, eu vou dizer aleluia para sempre, e os anjos também vão entoar louvores e o Senhor vai se agradar. No reino de Deus, o maior será sempre o mais humilde. O discípulo que compreende o que é servir ao Mestre e a seus irmãos, como diz João, capítulo 13, versículo 5. Somente depois de as estratégias e todos os esforços dos três governantes darem sinais de fracasso, é que procuraram consultar a palavra do Senhor. Irmãos, não pode ser assim. Depois que você tenta todas as coisas, que você busca todas as estratégias, aí vou buscar a palavra do Senhor. Por isso eu digo que mais prazeroso, nos dá mais satisfação anunciar um evangelho onde as pessoas optam por Deus, por amor, e não pelo medo da volta de Jesus e das desgraças que estão previstas na Bíblia, mas que se consulte a palavra do Senhor. Como nos é informado que Elias mandou uma carta a Jeorão, depois da morte de seu pai, Josafá, Veja lá, segundo Crônicas 21, tudo indica que Eliseu seguiu junto com os exércitos nessa campanha como representante do profeta Elias, já idoso. É isso que o texto está querendo sinalizar. Derramar água, ele era um discípulo de Elias. Já estava idoso. O evento é narrado aqui depois do relato da iniciação de Eliseu como sucessor de Elias, e depois dos dois acontecimentos que prenunciavam o caráter do seu ministério, tem associação temática com a série de atos de Eliseu que agora seguem sendo narrados. Amém. Então, isso significa que ele era discípulo de Elias. Versículo 12. Então declarou Josafá: ele tem a palavra de Yahvé? Ou melhor, é uma exclamação. Então ele declarou: ele tem a palavra de Yahvé. Em seguida, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram ao encontro do profeta. Mas Eliseu respondeu ao rei de Israel: que tenho eu a ver contigo? Irmãos, olhe o estado espiritual do rei de Israel. O profeta diz que não tem nada a ver com ele. Que tenho eu a ver contigo? É isso que eu tenho falado sobre as lideranças cristãs no mundo inteiro. E alguns outros, 7.000, também falam sobre isso. Nós precisamos mudar essa questão antes da volta do Senhor e dessas calamidades que eu mencionei na abertura. Que tenho eu a ver contigo? Vai consultar os profetas de teu pai e os videntes da tua mãe. Entretanto, o rei de Israel contestou-lhe: não, é que Yahvé reuniu-nos, os três reis, para entregar-nos nas mãos de Moabe. Ao que Eliseu retrucou: juro por Yahvé, o nome do Senhor dos Exércitos, a quem sirvo, que se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não te daria a menor atenção, nem sequer olharia para o teu rosto. Eu afirmo a você que está me ouvindo, não há dúvida nenhuma que 7.000 pessoas que não se dobraram a Baal, na nossa época também, que não se dobram a Baal, se aparecesse um profeta desse quilate, como Elias e Eliseu, ele diria a mesma coisa: eu não daria a menor atenção a vocês, nem sequer olharia para o rosto de vocês. Vou fazer isso por respeito a Josafá. No entanto, trazei-me agora um tocador de harpa. Ora, enquanto o músico dedilhava a harpa, a poderosa mão do Eterno veio sobre Eliseu. Um outro parêntese. Meus irmãos, olhem a importância do louvor, da adoração, particularmente, estou falando no campo musical. O profeta pede: traga um tocador de harpa. Porque enquanto o músico dedilhava a harpa, a mão do Senhor, do Eterno, veio sobre Eliseu. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Então trouxeram alguém que tocava a harpa, um instrumentista, e ele louvou, e a mão do Senhor, então Deus veio se revelar ao profeta. E lhe ordenou: assim diz o Senhor, cavai muitos poços neste vale, porquanto assim fala Yahvé: eis que não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá de água boa, e saciareis a vossa sede e a sede de todo o vosso rebanho e dos vossos animais de carga. Mas isso é ainda pouco aos olhos de Yahvé, pois ele entregará Moabe em vossas mãos. Em muitas pelejas, Deus foi com Israel e deu vitória quando era parte do propósito da história da revelação. Em muitas pelejas, o Senhor não foi com Israel, porque o povo estava com dura cerviz, ou seja, com seu coração endurecido. Mas nesse caso, ele estava entregando Moabe nas mãos dos reis. Destruireis todas as cidades fortificadas, cortareis todas as árvores frutíferas, tapareis todas as nascentes e cobrireis de pedras todos os campos férteis. E aconteceu que, ao raiar do dia seguinte, na hora do sacrifício matinal, muita água veio descendo da direção de Edom e alagou toda a região. Por quê, pastor? Porque o profetismo quase sempre, ontem eu falei sempre, mas praticamente, né, quase sempre, vem acompanhado de sinais e maravilhas. No Antigo Testamento isso é mais clássico, mas no Novo Testamento também, quando falamos do dom de profecia, a presença do Senhor se manifesta e algum sinal e alguma maravilha, pode ser dentro do seu coração, acontece. A água vem e alaga, vem muita água sobre a sua vida, sobre sua família, sobre a igreja, sobre a sociedade. A água vem e alaga toda a região, alaga o seu coração, alaga o coração de outras pessoas. Assim que os moabitas tomaram conhecimento de que os reis tinham vindo atacá-los, todos os que eram capazes de empunhar armas, das crianças aos mais idosos, foram convocados e tomaram posição de guerra na fronteira. Ora, se há milênios atrás houve guerra, não deve haver estranheza da nossa parte de que continue havendo guerra até hoje. Embora nós, como cristãos, desejemos a paz, que nós, a nossa oração seja, como diz um hino, haja paz na terra, a começar em mim. Nós queremos paz, mas nós temos que saber que essa paz não virá totalmente até a volta de Jesus. E aí todos se armaram em Moabe. Ao alvorecer do dia seguinte, quando se levantaram e o sol começou a refletir seu brilho sobre as águas, os moabitas viram de longe aquelas águas vermelhas e lhes pareceu como sangue. Então exclamaram assustados: é sangue! Certamente aqueles reis lutaram entre si e se mataram uns aos outros, e agora Moabe a pilhagem. Uma grande quantidade de moabitas. Mas quando eles se aproximaram do acampamento dos israelitas, estes se ergueram, os atacaram e os puseram em fuga. Entraram no território dos moabitas e o arrasaram. Destruíram as cidades e, à medida que as tropas iam passando por sobre os campos férteis, iam jogando pedras. Cada homem lançava a sua, até que todo o solo cultivável ficasse coberto. Taparam todas as nascentes e derrubaram todas as árvores frutíferas. É o saldo da guerra, né, irmãos? Restou apenas a cidade de Kir Hareshet, ou Hareshet, capital de Moabe, sob suas próprias pedras. Contudo, soldados armados de atiradeiras a cercaram e também atacaram. Quando o rei de Moabe percebeu que seria vencido, conduziu pessoalmente 700 homens hábeis na luta com espada, a fim de forçarem a passagem até o rei de Edom, mas não teve sucesso. Então tomou seu filho mais velho, que seria o futuro sucessor do seu trono, e o sacrificou ao Deus dos moabitas, Camós, sobre o muro da cidade. Essa atitude provocou grande ira divina em Israel. Por esse motivo, eles se retiraram e voltaram para sua terra. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, para encerrar essa leitura hoje, essa devocional, eu quero reafirmar pelo menos três verdades desse texto. Em primeiro lugar, eu reafirmo que há milênios a luta, a peleja, a guerra entre Israel e os seus vizinhos, e daqui até a volta de Jesus, isso não acabará até que todos os sinais tenham sido cumpridos e Israel ache que prevaleceu e o templo seja erguido e eles acreditem em uma determinada pessoa que depois de metade de um tempo completo, pode ser 3 anos e meio? Pode, como diz a Bíblia, pode ser literalmente 3 anos e meio, mas pode ser metade de um tempo completo. Eles acreditem que alguém que trouxe paz a Israel e reergueu o templo, então esse é o Messias. Depois da metade desse tempo, quando ele sentar no trono e se revelar como o anticristo, o anti-Israel, então os olhos dele se abrirão e na segunda metade de um tempo completo, eles sairão a anunciar por toda a terra que Jesus Cristo é o Messias. Então virá o fim, claro que junto com outros sinais. Essa é a primeira verdade. Então, apegue-se ao Senhor por amor. Mas se você ainda não se apegou por amor, apegue-se pelo menos pelo fato de verificar a dor que a terra tem passado, pelas calamidades do desamor, da diminuição, da praticamente extinção do amor entre as pessoas, pelas calamidades operadas na natureza, contra a natureza, e também pelas guerras e conflitos que nós não sabemos como se darão, como terminarão. Em todo esse processo. Sabemos do último capítulo da volta de Jesus, mas não sabemos detalhe a detalhe do que está acontecendo agora, por exemplo, entre Israel e Irã. E agora haverá uma guerra também de informação. Cuidado, porque muitas coisas que alguns dizem favorecendo Israel podem ser apenas um artifício de retórica e comunicação e marketing, e outras nações também, Irã e outros, poderão fazer a mesma coisa. O que interessa para nós nesse domingo é que você se apegue a Deus, porque nós estamos cada dia mais próximos da volta de Jesus. Em segundo lugar, eu quero destacar para você que um profeta do Senhor, quando está diante de líderes, até reis, que não andam segundo a vontade do Senhor, pode ser lá de Israel, mas quando não andam na presença do Senhor, o profeta vai dizer a eles: olha, eu só vou prestar atenção no que vocês estão me pedindo por causa de Josafá, porque senão eu nem olharia para vocês. Irmãos, aumente a sua oração. Eu tenho meu método de oração diário. Aumente a sua oração e inclua na sua oração que as nossas lideranças, lideranças familiares, lideranças eclesiais, lideranças na sociedade, se quebrantem diante do Senhor, porque feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Aumente a sua oração para que mais deles possam reconhecer Jesus como Senhor, porque senão, aquele que tem o espírito da profecia e vai voltar, Jesus Cristo, o Senhor vai dizer: eu não vou te dar a menor atenção, não importa qual seja a tua posição de rei de Israel, de rei de Judá, de rei do que for, ou qualquer outra função, não importa. Crachá nessa hora. Não importa, como estou falando com outros países, não importa qual é a posição que você ocupa, não importa, o Senhor simplesmente diz: eu não te daria a menor atenção, só vou dar atenção porque há um Josafá no meio de você. Em terceiro, olha a importância do verdadeiro louvor e adoração no aspecto instrumental. Você que é um instrumentista, quando um tocador de harpa, ou seja, quando um instrumentista é servo do Deus vivo, quando ele toca a harpa, ou seja, toca o seu instrumento, o Senhor habita no meio dos louvores e a poderosa mão do Eterno vem sobre os profetas. Em quarto lugar, falei três, mas vou destacar quatro. Preste muita atenção. Se o Senhor decidir aceitar o clamor e decidir por uma causa que está prevista na história da revelação, daqui até a volta de Jesus, e depois, porque depois nós viveremos com ele eternamente, ele vai alagar a terra seca. Se o seu coração está seco, Deus vai alagar seu coração. Se a família está seca, ele vai alagar o coração da família. Se a igreja é seca, ele vai alagar, ele pode alagar o coração da igreja, ele pode alagar o coração da sociedade, mas é claro que ele não fará isso só porque há uma declaração ou uma confissão de fé ou um batismo. Não, tem que ser verdadeiro e tem que ser fruto daquilo que ele pretende realizar na história da vida das pessoas. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que nesse domingo não lhes falte pelo menos essa breve devocional. E ao ouvir esses pontos, você possa ser motivado, conduzido pelo Espírito do Senhor, convencido, porque o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Que o Espírito Santo convença você de que Jesus Cristo é o Senhor e você o aceite como Senhor e dirija a sua vida como Ele quer e Ele é seu Salvador e você reconheça nele a única salvação para a sua vida. Que Deus te abençoe poderosamente, abençoe sua família, igreja e toda a nossa sociedade, em nome de Cristo Jesus. Ah, Senhor, no reino de Deus, o maior será sempre o mais humilde. Opera isso, Senhor, para que até o nosso humor seja alterado, em tudo que pode ser alterado, ele seja alterado e haja domínio próprio, Senhor. Amor, alegria, paz, domínio próprio, benignidade, bondade, longanimidade, perseverança, o fruto do Espírito, Senhor. Opera na vida de cada irmão, de cada irmã. Estamos chegando a 400 mil escutas, Senhor. Passaremos em breve Senhor, nós queremos aumentar o volume dessa palavra, aumentar, Senhor, a intensidade. Para isso, Senhor, santifica o teu servo, porque não é uma questão de número, mas é uma questão da santidade do Senhor gerando novas vidas, revelando um evangelho que é o caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo, o Senhor. Que a tua presença fale forte ao coração dos irmãos e irmãs e toque profundamente o coração de todos daqui até a volta do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão bendita do Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, e assim seja, hoje e eternamente. Amém.